diretamente de Auschwitz Fit no Brasil ST. MRF, eu vim pra fortalecer. Na redoma dos leões, ação imprevisível. Pro rei que rege aqui, nada é impossível. Não vai vencer a luta, o tirano ditador. Não vai passar batido, o Judas impostor. O Justino covarde, verme mascarado. Aqui se faz, aqui se paga e aqui será cobrado. Faz justiça, liberdade e muita igualdade. Se o respeito houver de ambos, então faz a vontade. Sei que poucos creem que no lixão nasce flor e que na guerrilha são vários desertor. Mas lembra sua vera na disposição, pronto pra combater a cupulada podridão. Cada elo da corrente tem sua função. No lindo 288 com a mais pura formação, contrabando MRF e cartel central. Só o Senhor Jesus sabe nosso final. A lealdade é canina e seja como for, da luz que foca o palco aos bastidores do horror. Só merecedor pela dor do oprimido. Só fecha o gueto pelo mais sofrido. E se gritar, passar um salve, eu sei, posso contar. A família vai chegar e representar. Os picos entram em choque com a revolução. Agir na inteligência, na mais pura intenção. Cerco daqui, cerco de lá. E quando vê, já é nós. Se não segura o refrão, sai da frente, fera. A inferia não se vende, não se rende, não gela. Não agrada o injusto e não amarela. Não chama na canela que o bonde é 288. Só fortalece o justo e pra safada que é osso. Milhões de maloqueiros estão sintonizados pra nunca mais ver o sol nascer quadrado. Por dias melhores para o nosso povo, deixa um salve pra favela. Ó nós aqui de novo, junto e misturado, sols de coração bom. 288 é a formação. 288 é a formação. De quadrilha, de guerreiro, de coração bom. E na paz ou na guerra, e a qualquer momento, corre pelo certo até o final dos tempos. 288 é a formação. De quadrilha, de guerreiro, de coração bom. E na paz ou na guerra, e a qualquer momento, corre pelo certo até o final dos tempos. Contrabando de atitude, zona leste de São Paulo, guerreiro. 288 com cartel MRF, parceiro. Conforto para os guetos, favelas do meu Brasil que eu respeito. Um salve, um vídeo, a família do crime, é o certo pelo direito. Muitos me fuzil na mão, dividindo em corrupção. Estilo drão, neurose e tensão, querendo ou não. Famílias em jogo, promessa em dobro do Planalto. Viés é vários países, blá blá blá, prossegue o assalto. E a indústria do crime rende cada vez mais. Vários parceiros, linha de frente, vários ideais. De leste ao oeste, de norte ao sul desse nosso país. Estamos preparados pra guerra contra o sistema infeliz. Jardim Odete, Vila Esperança, Morro do Tetel. Guerreiros unidos que sobrevivem entre o inferno e o céu. Mandam cruel, mas só basta administrar. Se encorajar, com os irmãos de coração colar. FF Kiko, Vitor Hugo, dedo Reinaldo, André Boy, Mantena, eu nasci na Malaco. Procurado e Van der Veren, estejam em paz. 288 até no além, nada mais. Vários irmãos só na originalidade, promovendo igualdade contra uma pá de calamidade. E é nós malaco, pra nós é compromisso. Luta pela favela e progressão aos oprimidos. Olha o cinismo no olhar do boy endinheirado. E veja a comunidade centena de aliado. De braço armado, de coração fiel, neguinho. Vários parceiros de coração bom, é mesmo assim. Assim prossigo com Deus em minha alma. E o rap que me acalma e a vida não me abala. Ó rei dos reis, purifique o coração e abençoe os nossos irmãos tracapiados. Os leal, fiel, verdadeiro, de espírito guerreiro. Pela ordem maloqueiro, vem conhecer o verdadeiro time. 288, assim se define. 288 é a formação. De quadrilha, de guerreiro, de coração bom. E na paz ou na guerra, e a qualquer momento, corre pelo certo até o final dos tempos. 288 é a formação. De quadrilha, de guerreiro, de coração bom. E na paz ou na guerra, e a qualquer momento, corre pelo certo até o final dos tempos. Sempre pelo certo até o último dia. Da minha vida é nós que tá na sintonia. VL, cartel central, eu represento. A Zona Oeste de São Paulo, com respeito e conceito, eu conquisto com minha humildade. Simplicidade em qualquer parte da cidade, não preciso nem falar. Aí, de coração, agradeço a Deus por essa formação. FDC, SP, MRF, Baixada. E o rei dos reis ilumina nossa estrada. Red Label pra brindar, pra comemorar essa corrente, doidão. Vai ser ruim de quebrar. É desse jeito, é isso mesmo, tamo junto nessa estrada. Só no sigilo observando as caminhadas. Ontem mesmo já vi vagabundo dizer que é malandro sujeito, faz e acontecer. O respeito em primeiro lugar, ele se esquece. Na hora do ratatatá, segura o breque, moleque. Eu tô com os maloqueiros na paz. Só nobreza, porém e digo mais. Corra atrás do melhor, sem pisar em ninguém. É o que basta pra nós, sobrevivo no bem. Tudo bem, FDC 643. Aqui é condenado, no estilo jogo de xadrez. Com inteligência, paciência e muita concentração, eu vou firmar o portão, mas sempre de pé no chão. Cabeça erguida, pensamento positivo, vou me mantendo vivo por aqui, sempre digno. Meu habitat natural, favela. Nasci, cresci, sobrevivi dentro dela, com os parceiros de atitudes e sinceros dia a dia. Fiéis na correria do mundo sem simpatia. 288, guerreiros valentes, lutando pela paz, irmão. Seguindo em frente, formação de quadrilha, mas o fiel de coração nessa trilha. É isso aqui, tamo aqui pra poder somar. A sua liberdade um dia há de cantar. Você que tu é forte, não vai desanimar. Te fortalecer pensamentos, orações não vai faltar. E só os coração bom, vem progredindo a cada dia. Na paz ou na guerra, eu vou com Deus, tô na guerrilha true. Eu sigo em frente, eu sigo nessa estrada. E tô sempre na batalha, sou contrabando de atitude, irmão. Sou só mais um guerrilheiro nato. Tá sempre, tô aqui condenado.